Estes pequenos produtores, estas pequenas queijeiras, que não têm, que ninguém ouve a voz delas, e por isso há um compromisso dos presidentes dos municípios aqui, muitos deles que estão aqui presentes, nós gostávamos de lhe pedir se consegue agilizar o problema da certificação do queijo Serra da Estrela DOP. E essa certificação e a facilitação a estes pequenos, sem eles pagarem esta certificação, não haverá mais, haverá queijo Serra DOP e haverá queijo tipo Serra. São coisas diferentes. E cada um deles tem um espaço próprio. E não somos contra, nós temos aqui, estão aqui os senhores empresários que têm este tipo, um tipo queijo Serra da Estrela. E nós, pelo contrário, todos eles têm aqui várias unidades, pelo menos 3 unidades. Eu tenho que lhe agradecer pelo trabalho que eles fazem e pelo espaço que criam riqueza. São homens que também criam essa riqueza. E, pelo contrário, são empresários, gente de grande dedicação, como há outros que aqui estão, e por isso têm o seu espaço próprio. Aquilo que nós defendemos apenas é que o queijo genuíno feito com o leite da Bordaleira seja tudo certificado para que não haja essa, às vezes, não haja que o queijo DOP seja passado pelo outro tipo de queijo, tipo de serra. Quer dizer, o que nós queremos é que os nichos fiquem bem delimitados e que o consumidor sabe que está a comer ou um tipo de queijo ou tipo de outro. E o consumidor escolhe aquele que acha que é melhor.